5500 no copia? Autorizado, Guarulhos, nível 340, conforme solicitado, decola da pistola 0, curva direita, saída da Euleta Motiva, via pesolão 0, Taubaté, conforme a rota do plano de voo. 5560 no transponder, controle em 119, decimal 35. Autorizado, pistola de voo 340, decola da Euleta Motiva, direita, saída da Euleta Motiva, controle em 0, Taubaté. 500, 500 no cotejamento correto, no portão 01 no chão e pronto. Salvador, Costanair, 313-804, ready for second turn. Maintain position, Chanel 6313. Maintain. Lando. Tá 3305, tá pronto para o táxi, tem 163 a bordo, com autonomia de 3 horas alternando Natal. Liga o táxi até o ponto de espera via Pátio Linda, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste no 02. Está livre via Pátio Índia, ponto de espera 1895 a torre, o ajuste no 092, tá 3305. Bom, no 70, acione a identificação autorizada a chegada a Mari, desce para o nível 050. Identificou 050 nível, a Mari, 170. Atem, push approved, report back for the next time, it was on air 6313. Alvo 4235, desça para 2000 pés, autorizado a final ILS, repasse estabilizado. 2 mil pés, autorizado o sinal do LS X-Way, vai reportar estabilizado, Azul 4235. Passarelo 2231, no desça para 3 mil pés, o ajuste no 0 no 2. 3.012, 2.231. 8.0 graus, 8.9, altímetro no 0, no 7, 1.2, 1.0, 1.2, 1.012. Autorizado a linha S, colada, pistão 0, ajuste no 0, 1.2, da 3.305. Salvador, Ocean Air 313, ready to set. Parameter 3 on board. Alternate to Galeon. 5 hours and 30 minutes. Direct. Sierra Taxi on to holding point via India holding point contact to tower. 118.95, 218.1012. Ground 2 via India post point 10, 118.95, Ocean Air 31. 170, acima de identificação, autorizada a chegada a Mário, desça para o nível 060. 060, 970. Chama controle 1 no 9.35, boa viagem. Controle 1935, tá 3305, obrigado, uma boa noite. Controle Salvador, boa noite, tá 3305 de volta, subindo ao 330. 3305, contato radar, sua para o nível 330, sai da PUCA. Sai da PUCA, sobe ao 330, tá 3305. Passarelo 2231, desça para 2000 pés, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Também estabilizado 2231. Descendo para 2000. 0, decola da pistola 0, curva direita, saída da EOLE da BDEV, Upwisk 50, vitória conforme a rota do plano de voo. 5563 no transponder, controle 1919-35. 400, autorizado Galeão, decola da 10, curva direita, perfil da EOLE da BDEV, vitória após conforme a rota do plano. 5563 é o transponder, 1935 na saída, 5972. E 5972, planejamento correto, chame pronto. Chamarei, chame, 5972. Guará 08, Guaricap. Clear Brasília, flight level 260. Take off 10, right turn. Alpha departure, LF transition via Upzulu 17. 5436. Scope, Salvador Departure 119.35. Departure and left transition. 49 para push, back up 9-5-6. Aguarde, azul 4959. Estabilizado aqui, sou eu, azul 4235. Azul 4235, chame a torre em 1895. 1895, azul 4235. Gente, azul 4235, tráfego avistado, checa o freio, aguarde pista livre. Embraer da... Embraer não, Airbus da Avianca, já peça liberar a pista em decolagem. Azul 4235, baixado e travado, agora na pista livre. Boa noite, 9890, centro da Quebec, Guarulhos, 340. 9890, aguarde cópia. Não, isso aí. Estacionamento Rio 5972, parte 3. Autorizado, Rio 5972, não pode 3, chave táxi. Chamarei táxi. Teria uma previsão para o azul 4959? O azul 4959, eu não tenho autorização do 43. Quando a equipe de solo informa seu número 2 da táxi, a retaguarda do bug da Rio. Afirmativo, 4959. Interceptando o curso do localizador 1010, 3 na passarela. 231, eu chamo agora a torre 1895. 1895, 2231. Vai já, meu anjo. Com o 970, desça para 2000 pés, ajuste no 092. Está autorizado a final ILS, repasse estabilizado. 2000 pés, está autorizado a final do ILS, estamos chama estabilizado. 1970. Tiro para direto Leda Position. Direto Leda Position, climb to level 360, for the NRC 313. Azul 4235, pousou no voo aos 24121. 21, azul 423. 340, decola da pistão a zero, curva à direita, saída da El, Leda Motiva, via preso 1-0, Taubaté conforme rota do plano de voo. 5566 transponder, controle em 119, decimal 35. Aprovado Guarulhos, Pelotas Zulu 1-0, saída da El e da Morte, lá com curva direita forte. 5566-1935, 98-1-0. 340 autorizado, chame pronto no 43. Tomará quando pronto no 43. Solo Salvador, boa noite, Azul 4235, livrou na Alfa. 4235 da Azul, boa noite. Alfa, quilo, pátio 3, quando lá tem seu finalizador. Alfa, quilo para o pátio 3. Aguardando o finalizador azul 423. 85. Gente, 285, obrigado, tá 3305. Azul 4959 com 73 de POV, 3 horas de autonomia, alternando Salvador para táxi. Chega a retaguarda do Boeing da Rio até o ponto de espera quando lá torre. 118 decimal 95, ajustando 092, bom voo. Segue o Rio, ponto de espera 1895, obrigado, uma boa noite. Solo Recife 5972 da Rio, com 3 a bordo. O nosso táxi tem 13h31, alterna Guarulhos. Ele está até o ponto de espera, parte 1 no Índia, quando lá torre. 118 decimal 95, ajustando 02, bom voo. 1902, está autorizado o táxi. Até o ponto de espera da 10, chama 1895. Muito obrigado, boa parte para todos. Para vocês também. Solo Rio 9810, pronto para o Cusco Cama. Escuta aí. Juliette, bateria 2231, remota prevista 12. Remota prevista 12231. Rio 9810, aguarde para início de push. Não sei se você para início de push, viu? Salvador, Ocha 6224, autorização Aracaju, nível 210, linha tirada. Ocha 6224, nível sistema aqui é 190. Pode ser. Gente, 190 autorizado para Aracaju, decola da pista 10, curva à esquerda, saída Conde, derrota do plano de voo. Acione 0276 no transponder, controle 119, decimal 35. Responde. 0276-1935. A curva esquerda no perfil da saída, Conde, o Xana 6224. Curva esquerda, gente, 6224. Cotejamento correto no portão 03, chame pronto. Valeu. Bateria 2231, Juliette, remota no 2 do Pátio 1. 7-0, desce para 2.000 pés, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2.000, autorizado, reporte estabilizado, mais 7-0. Ocean 6313, call Recife Center, sequence 1-5-1. 1-5-1-6313. 37 da Goa, 1 milha no marcador externo. Estimativo, mantém por espera, o azul 49. 1-7-0. 1-7-0, chama agora a torre, 1-8-9-5. 1-1-8-9-5, torre, 1-1-7-0. Na escuta, torre. Prossegão, 1-7-0. Avistado, cheque o trem, vento 1-7-0 graus, 8-9, ajustado no 0-2, pouso autorizado, gol 1-1-7-0. Baixado e travado, livre, pouso 1-1-0, gol 1-1-7-0. 5972 da Cota 30. Controle agora 1935, boa viagem. 1935, muito boa. Você quer controle? Boa noite, é o 1723. Passa 180 para Quebec. 723, acione identificação, autorizada a chegada bom, se desça para 4.000 pés, o ajuste no 012. Controle Salvador 5972 da Rio, decolou da El. 5972, contato radar, sua para o nível 400, voe Leda. 400 Leda, 5972. Controle Salvador, 3972. 23, 178, boa noite, a senhora de identificação, autorizada a chegada à margem, desça para o nível 050. Então 050 na margem, 73178. Estabilizou, 970. 970, complete redução, chame a torre em 1895. 395, exemplo. Boa, 970, final, baixa checada. Excelente, 970, continua com a exposição, 37 companhia cruzando a cabeceira no momento, ajustada 102, o vento sul, 8 nós, aguarde que está livre. Aguarde no livro, 970. Solo 33, libere à direita, chame solo 1211. Direita 2111. Salvador, Rio 9810, pronto para o saque, com 3 a bordo, alterna Galeão com 3:20. Chega o táxi ao ponto de espera, segue a retaguarda de Breda Azul, quando lá a torre 118 decimal 95, ajuste no 02, João Gomes. 2895, retaguarda aeronave, eu 9810. Azul 4959, tráfego na curtíssima final, 737 da Gol, recebe a passagem após alinhar e manter a pista no zero. 7.37, alinhar e manter a pista no zero. 0 no 2, Índia 4185, feriado, Sérgio. Alô, Salvador, boa noite, 170, Alfa. 170, muito boa noite, autorizado Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, para a posição no ponto de espera. Sim, você pode esperar. Gol 1970, solo 34, direita via Foxtrot 121, decimal 1, boa noite. Foxtrot 1, boa. 125, decimal 1. 251, por cento da recife agora, obrigado, boa. Portão 07. Alfa Juliette 07970. Sul, 10 nós, 1012, 1012, livre decolagem. 4959, livre decolagem. Passaria 2231, boa noite, Quebec, informação, curso, copia 1-60 para barreiras. Copia. 1-60 autorizado para barreiras, decola da pistola 0, curva esquerda, saída Momo, transição VATAP, via rota do plano de voo. 5075 no transponder, controle em 119, decimal 31. Chamante, autorizado barreiras, viu, 1-60, decola da 1-0, curva esquerda, busca perfil da Momo, transição VATAP. Depois segue conforme rota do plano. 5075, código transponder, frequência do controle 109.35, informa que não cumpre obediente a pessoa. Quem se cumpre inferior, o parceiro 2231 será informado ao controle. Estimativa, a gente cumpre inferior, aguardando possibilidade de ascensão 2231. 4959, prossegue 1935, obrigado, boa noite. Sinal 723, desça para 2.000 pés, está autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. 2, o reportará, obrigado. Eu 3178, reduz a velocidade para 2209. 2209, sendo a redução, na 3177. Controle boa, 4959 da Azul. 4959, boa noite, contato radar, sua para o nível 160, direto coral. 160, direto coral, 4959. Para 2231, mais contato do Tower. Salvador, Guará 08, ready to talk. Guará 08, contact Tower 18, small 95. Contact Tower 18, small 95. Salve, sucesso, irmão. Salvador Tower, Guará 08, ready to taxi. Guará 08, approve taxi and maintain position, intersection, runway 10. Taxi approved, will maintain position and intersection before runway 10, Guará 08. Confirme pressures on board, Guará 08. 05 on board. 05, roger. Correct. Hello, mais cuidado do Salo Salvador. O 3178 deixa sem restrições para 3.000 pés, ajuste no 012. Na 3.000 sem restrições, ajustado no 012, está na 3.178. Decolagem 3.0, pistola 0, vento 180 graus, 8.9. Decolagem autorizada, azul 5.0.0.1. Por Rio 9.8.0, após decolagem do azul, pode tomar posição? Inicialmente, só um instantinho, por gentileza. Ah, sim, escuta. Nós 8 no 0, por coordenação junto ao centro Recife, é autorizado agora o nível 3. 320. Caso seja em contato com o centro, solicite 34 novamente, ok? Afirmativo, 320, tem quantidade de alinhar e decolar de imediato. Gente, inicialmente alinhar e manter a guarda para decolar, e o 9810. Alinhar e manter o 9810. Chama o controle, azul 425001. Azul 5001, decolar dos 411935, tem uma boa viagem. Boa noite. Alô 5001, boa noite, contato radar, sua para o nível 340, após 2000, Rui Leda. Após 2000, Leda, e autorizado nível 340, grato. Eu 3178, desça para 2000 pés, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. 2000 autorizado, reportar estabilizado a 3178. Estabilizado, Abissano, com 1723. 1723, chama agora a torre, 1895. 295, obrigado, Tere. Salvador, boa noite, o SNE 6212 chegando para Quebec, estamos sempre lá. Meu nome é 2212, boa noite, aciona identificação, direto para o Adipac, 6212, reautorizado, 3000 pés. O ajuste em Salvador, 1012. Adipac na proa, 3000, 1012, hoje é 6212. Boa noite, 1723 estabilizado, baixado e travado. 1723 avistado, continua a aproximação, aguarde pistola livre. 727 da Rio, iniciou a decolagem do lugar. Primativo, estamos aguardando. Pouso autorizado, pistola 0, 1970 graus, 8 nós, 1012 no altímetro. Tem pouso, gol 1723, obrigado. De nada, o Rio 9810, declarado aos 44 minutos. Chama o controle 119, o decimal 35, viagem. 1935, grato, viu? Controle, boa noite, Rio 9810, cruzou 1000 pés. Rio 9810, boa noite, contato radar, sua para o nível 320, após 2000, Rui Leda. 2000 Leda, acendendo 320, Rio. Está 3, 178 estabilizado. Chega 178, acima agora a torre, 1895. 1295, obrigado. Foxtrot, obrigado. Torre Salvador, Santos 178, está passando Índia Serra, baixar e travar. Gente, tráfico avistado, checado, vento sul, 8 nós, altinho no 02. Continue com a aproximação e guarde pista livre. Guarda pista livre, Santos 3178. Salvador, muito boa noite, voo 1723. 1723, táxi via Alfa, reporte antes da táxi de Juliette. Alfa via antes da Juliette, reporta na Gol, 1723. Aos 89, ajustado no 012. Livre pouso, o TAN 3172, ajustado, 3178, ajustado no 012. Salvador, Oxenai 6224. Oxenai 6224, prossiga. 24, Oxenai na escuta, prossiga. Pronto para fugir de questionamento, portão 3. Portão 3, autorizado, é forte o táxi. Autorizado, chamar aí para o táxi 6224. Azul 5001, acionando o centro Recife, na frequência 125, décima 1. Recife 1251, 5001, boa noite, obrigado. Boa noite. 6212, desça para 2000 pés, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2000 autorizado ILS, Oceano 622. Direito, pega to enter, runway 10, come line up in the red for the course. Pega enter, runway 10, vai runway, taxi up to threshold 10, come line up in the red for the course. Suave, clear, fire, runway 10, Runway 10, and we will report to ready to fire up and ready to take off. Autorizado condicionalmente após o táxi do Avianca até o portão 4. O TAN. O Gol no 723. 7, após o Avianca, inicia para o 4, por lá do 6. Já. Salvador, 3178, remota 1-4 prevista do pátio 1, táxi autorizado via alta, reporte antes da táxi 6 de LED, reporte para ingresso do pátio. Reportará para ingresso do pátio 6 de LED, 3178. Brasil, Luiz, 109. Salvador, boa noite, é o Gol 098, Tem da informação Quebec, passa 200. 098, boa noite, adicione identificação, autorizada a chegada a Mares, essa para o nível 050. Identificou 050, autoriza a sua de táxi? Usada para o de táxi. Detalhe autorizado de táxi, 098. E o 9890, firma agora o centro Recife, na frequência 125, decimal 1. 125, 1, tem secundária? 3325, 1260, 1288. 08 Salvador Tower. Salvador Approach, good evening, Guarazero 08. Guarazero 08, raise as contact from set level 260, Arbor Departure. Arbor Departure, flight level 260, clear, Guarazero 08. Economia de 2 horas e 15 minutos, alternando aqui mesmo, Salvador. 12h15, 1-6, capital soteropolitana, táxi da direita via Índia, ponto de espera pronto, 18h95, à toa, altímetro no 0, 1-2, bagagem roxa, 6224. Obrigado, ponto de espera, 18h95, 6224, boa. Boa, tá, 3178, eu sigo 37 Gol, ingresso esquerda Juliette, remoto 1-4, contornando a parte do terminal de passageiros. Mantendo Azul 4959. Azul 4959 na escuta. 4959 na escuta. Mantém subida por 60, está agora a 53 milhas de oeste de Salvador, serviço radar encerrado, sob o controle leve, frequência 20.1. Então, 60, chama na ilha 201, boa noite. Boa noite. Salvador Elta 3600, informação Quebec, está passando 180-170. 3600, acione identificação, autorizada a chegada a Mário, deixa para o nível 060. Chegada a Mário, nível 060 ali. Para 08, fly direct to Alpha position. We are clear to Alpha position, Guará 08. 10, pronto para decolar. Boa noite, Oceania 6224, autorizado a alinhar e decolar pista 1-0, vento 1-60 graus, 62 de nós, ajustado 1-0, 1-2 no altímetro. Civil alinhar e decolar da 1-0, Oceania 6224. localizando 6212. Tem 6212, chama agora a torre, 1895. 2900, obrigado, amanhã. Coma 098, desça para 2000 pés, ajuste no 012, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2000, 2012, autorizado FM, reporte estabilizado, 098. Chanel 6212, pouso autorizado, 1,60 graus, 6129, pista 10, altitude 2012. Livre pouso na 10-8, Chanel 6212. Chanel 6224, decolado 58, chama o controle 119-435, boa viagem. Obrigado, chama 1935, Chanel 6224. Chanel 6224, vai cruzar 2000 pés. Chanel 6224, contato radar, suba para o nível 190, direto Conte. Sobe 190, direto Conte, ou Chanel 6224. Luna 52, boa noite, assinando a identificação, voo para o AGTAP, descendo para 4000 pés, ajuste no 090. Luna 3600, desço para 2000 pés, ajuste no 092, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2000 com 1002, autorizado a final ILS, reporte estabilizado, está 3600. Solo 00, direita via Foxtrot, chame, solo em 1-2. 1-1, boa noite. 2-1-1, vai chamar, 8-6-2-1-2, boa noite. Salve, Oxanair 6212, ele pronto, deixa muito boa. Boa noite, Oxanair 6212. Taxa direita Alfa, após a primeira esquerda, taxa Iquilo para o Pátio 3, remota 06. Pátio 3, remota 06, 8-6-2-2, obrigado. Brasil 08. Qual é o estacionamento? Passagem 2231. Passagem 2231, modificação na subida? Só a transição, vai cumprir o perfil subida Momo. Após Momo direto ou destino, já coordenado o controle. Momo, DCT, muito obrigado. A remota 1-2 do Fátio, lá do Airbus da TAM, autorizado pushback e acionamento, chama para o táxi. Chama para o táxi, 2231. Azul 4107, boa noite, acione de identificação, autorizada a chegada à Mari, desça para o nível 050. Mari 050, Azul 4107. Pode coordenar a proa do Alfa Romeo 363 para o Oxan 6264, por gentileza? É 224, deve dar tráfego, mantém ainda a proa de Conde. Mantendo, obrigado. O Zé da Vieta, brisou. 098, chama agora a torre, 1895. 095, 0 na passageira, 45 a bordo, autonomia 5,58. Alterna Brasília, 2231. 45,558, Brasília. Táxi autorizado à esquerda, contornando o terminal de passageiros. O ponto espera transfira 1895 à torre, estado mini 12. 1895, não pode estar no meio 2, 231. Se eu não te ouvir mais, obrigado, é uma boa noite. Igualmente, toda a tripulação aí e familiares. Paulo, boa noite, gol 99970, sente da Quebec. 9970, Galeão 340, portão 7, aguarde 4, ajustado 1012, faz 7 para 4. 1012, 340, grato, está pronto 4, é pronto. Pronto, valeu. 8. Reporte visual com o campo. Caso ainda não esteja, só a formação próximo marcador. Passando o marcador, com certeza avistará. Gente, com o visual com o campo a 1800 na milha do marcador. Conforme, título 0, avistado, pouso autorizado, vento 170 graus, 109, ajustado no 02, livre pouso gol 1098. Obrigado, pouso, aqui no 0, com 098. Bom, 1134, informação Quebec, autorização Maceió. Gente, 1134, número 2 para 4, já temos autorização 350, aguarde 4 no portão de número 2. Vai do 4 a 9, 1134. Passarelo 2231, ponto espera na tronca, avisar o tráfego na final. Boa noite, 2231, mantém o ponto espera. Mantém o ponto espera, 2231. 70 na escuta 4. Pronto, copo, 9970. Autorizado Salvador Galeão, rota via Irume, rota novembro 857, restante conforme rota do plano de voo. O nível 340. Decolando pistão no zero, mantém a reta até cruzar 2000 pés na terceira milha. Após curva direita, perfil de subida Gael, Leda após Leda, Irume. Controle 1935, transponder 5574. Esse aí, mais 20 vezes. Esse aí. 857, conforme roda do plano. Decola da 1-0, mantém a proa até 2 mil pés. Após curva direita ou terceira milha, com a curva direita após Tael, Leda, Irumi. 1935, 5574, com 9970, portão 7. Gente, eu me falo pro Spex, né? Chama lá, gol no 9970. Azul 4107 para o sequenciamento, foi direto Duna, desça para 3 mil pés, ajuste no 012. 012, Duna 3000, Azul 4107. Pronto, 1134. 1134, Salvador Maceió autorizado, via Upper Zulu 17. Decolando pista 1-0, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva esquerda, perfil subida Pucajama, transição Caju, e o nível 350, 350. O controle 11935, acione 5571. Visado 350, conforme apresentado, dieta do Luma 7, decolada 10, Puca, via Maracaju, 19355, 571, gol 1134. 5571 correto, portão 2 já pronto. Para pronto, 1934. Salvador Escalhão, 020S, boa noite, deixando o manual 5785, Lisboa. 020, stand by landing clear, oh, correct, stand by ATC clearance, é Portugal 020. Stand by, oficial 020, which departure is the name, sir? Just a second, please. Zero de pouso, 150 graus, 8 nós, 0, 1, 2. Autorizado o pouso, TAN 3600. TAN 3 Juliette. TAN 3 Alfa, enquanto TAN 3 Juliette, 9 8. Chegou 6224, está agora a 65 milhas nordeste de Salvador. Serviço radar encerrado, mantém 190, sob controle Aracaju na frequência 120.3. Controle Aracaju 120.3, o Xanel.